precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai, mamãe não dá nenhum tostão. Oh, família, ei, família, a família. Família, ei, família, a família. Oh, família, família. Vovô, vovó, sobrinha. Família, família. Jantar. Neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá pra ver televisão. Oh, família, ei, família, a família. Família, ei, família, a família. Oh, yeah, família.